Palma Meteora, segue 27, conforme instruído, 1865, ingressar na Alfa, tenha uma boa viagem. Ingresso na Alfa, 186, grato, bom dia. 3216, segue o César na frente, ingresso Pátio 1, portão 10. Pátio 1, 10, 3216. Mantém Itapuã e após ser autorizada a retaguarda do gol, base pela direita para o Mike Covito. Mike Covito, gente, vai manter Itapuã, passa na retaguarda da WA Nacional. O Vitor ainda de Lete aguarda para decolagem no 7, aguarda. 3605, pronto para copiar Congonhas 360. Afirmativo. 3605, aprovado São Paulo, Congonhas, linha de voo 360, via bridge, apósulo 16, o resto conforme a rota do plano de voo. Decola então pistão no zero, mantendo a reta, decolagem até cruzar 2 mil pés, ou afastar-se 3 milhas de Salvador, então curva pela direita, certeza subida da El, Leda, após Leda, direto bridge. Controle 1 no 8, decimal 6, e o, a placa 5533. E o 9649 após o gol na curta final no zero, ali mantém. Vitor ainda Juliette, após o gol na final, livre decolagem, 110 com 10. Pole position, reporte, pronto, puxa sinal. 3605, tá? Reportará. Oi, tripo Papa Honda Charlie, ingressando na aula. Ciente, mantém a ponto de espera no zero, triplo Papa Honda Charlie. Mantém a ponto de espera no zero, Honda Charlie. Matia Golf, observe o tráfego decolando, após a linha, corrige. Após ingresso, reporta livrando a pista, 1735. Golf. Confirmando é pra baixo, tá? Afirma. Sim. Usar o Guanja Juliette, tá ingressando no zero, não, não sei mais. Afirmativo, agilize e táxi. Gol no 041, solo aos 36, direito em 219. 29, alô, 1741 Web, estamos aqui na posição 7, puxa bem que é seu nome. 41, heavy information, Quebec. Boa, 941, Gurata, não escolha dentro, descendente, o 050, my arrival. My arrival, descendente, maintain, flight level 050, boa, 941. E o tem livre decolagem no zero, uma centena com 8 nós. O Mac é Coveto, base da 17 pela direita. Da interseção com o Pátio 1, aguardando para ingressar até o portão 9. Tem um Mang no objeto puxando o portão 7, ok? Ok. E a Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, na interseção do Pátio 1. Chama, guardando o pushback. Confirma o gate. Só faltando o Vitor Índia Juliette, mantém as condições visuais no meu pé, corredor Axé. Dá pra gente aí, se autorizado, proa de Morro São Paulo, 025. Proa de Morro, 025, Vitor Índia Juliette. Confirme, seu destino é Morro ou Cairu? É, Cairu, desculpa. Ok, na proa de Cairu, 2500 pés, Vitor Índia Juliette. Proa de Cairu, 38198, bom voo. 38, boa tarde. O Vitor Salo vai liberar o estacionar. Não compreendeu. Frequência livre ao estacionar. Afirmativo Israel, possibilidade da área presente, 9648? 9649. Não confirmou, poderia confirmar? Autorizado direto da EL. Direto da EL, só. Só prosseguir na sequência. Bem, 049. Pega acionamento azul 4033 no meu gate 9. 9, tem um bang da web à sua direita, iniciou no 7. Em coordenação com a equipe de solo, se condições de simultâneo autorizado, caso contrário, na sequência está livre. Gente, simultâneo autorizado 4033. Go 941 no Proa de TAP. Direct TAP, intersection Go 941. Papá Romeu Tiara, decolou aos 40, reporta cruzamento do eixo da 35. Bota lá no eixo da 35, Romeu Tiara. Charlie Fox 122415, táxi via pátio 1, Índia e Alfa, na Alfa Torre 186, altímetro 1013, boa viagem, 7741. E aí vai Índia, Alfa via pátio 1, 2864. Boa. Está 35, Romeu Charlie. Consegue no litoral chamando controle 198, Romeu Charlie. Controle 198, Romeu Charlie. Costa Azul é o bairro aqui em Salvador mesmo, né? Ok, decola pista 7, curva direita, via litoral, sul, controle 198, 2286, acione 0116, Papai Romeu, Romeu Oscar Bravo. Reporte no farol da barra, aguardando autorização para prosseguir na subida, ok? E o Pés Axé, reporta no farol da barra, Romeu Thiago. Correto, então, para acionamento Torre 1 no 8 decimal 6, informação em curso é Quebec, altímetro 1013, está no pátio 4? Aí é táxi aéreo, 7, qual é o PB? 0 único, vovô. Ah, 240, Ricardo. Reduza 2309, pioneiro 9. Reduzindo 2309, pioneiro 9. O 4033, escuta. Aqui não tem visualização, mas haveria a possibilidade de ingressar um Boeing à sua frente pro portão 9? Pronto, 6741, pode esperar da 10. Autorizado a linha de decolar 10, 110 com 612 já. 6741. A linha de decola 6741. Faixa, fora da faixa que tá pintada aqui, até haveria. Então pode prosseguir então, já desaclopou os dados de táxi, tá livre na sequência então, via pátio e Índia, no ponto de espera chamar a torre, aguardando os dados de partida, azul 4033. Via pátio e Índia então, ponto de espera a torre, nós estamos com autonomia de 3 horas e 5, alternando Salvadora, POB 86. Copiado, boa viagem, azul 4033, altímetro 1013, boa viagem. Ok, obrigado. O voo no 041, após sair do Embraer Azul, ingresso à esquerda até o Portão 9. Posso passar do Azul até o Portão 9, vou no 041. Boa 941, traffic information, 2 o'clock 8 miles westbound, maintaining 2,500 feet, Papa Alpha 32. Roger for the traffic, Boa 941, thanks a lot. Rio 9649, chame Centro Recife, 133-25, alterna 1251. 3325-251, Rio 9649. Boa tarde. Permanece na minha escuta, reporta para a descida. Vitorinha e Julieta. Lower. Stand by 1941, send initially 4,000, okay? Okay, initially 4,000, this is traffic of 1941. Controle muito bom. Boa tarde, Webjet 6741, decolou, está cruzando 1500 pés na Web 6741, boa tarde, contato radar na decolagem, suba 340 na proa de Dael. 340 já na proa de Dael, obrigado. Controle, boa tarde, voo 1754. O 754, aguarde. O 754, desse é o 050. 050, go no 754. Bonana, for one, clear until 2,000 feet. 2,000 feet, you are clear, final S, approach runway 10, report on localizer course. 22,000, clear ILS, runway 10, report service localizer, runway 10, go 941. 1941, additional traffic, 3 o'clock, 5 miles westbound, maintaining 1,000. Charlie 210. Ready for the traffic, go 941, thank you. Papa Romeo Charlie, mantenha mil pés, tráfego 11 horas, 5 milhas, 1 Nordeste, passando 4 mil em descida, Boeing 737. Romeo Charlie 500, mantendo 1 mil pés, através de fora da barra. Aguarde, o pioneiro 11 vetor radar para sequenciamento, mantenha a proa 220, limite ao curso localizador. Proa 220, limite ao curso, pioneiro, 11. Voo 754, desce ao nível 050, ajuste 10 no 3, está autorizado a chegada amarela no 754. 050, ajuste 10 no 3, chegada amarela igual no 754. Atinge 4 mil pés, pioneiro. Mantenha 4 mil, pioneiro do 1. 4 mil, mantenha, pioneiro. Solo Salvador, boa tarde, azul 4089. Sequência Quebec, altímetro 013. Já temos aprovado o nível de voo 360 para Vitória 2 Espírito Santo 44. Pronto, 4. Aprovado Vitória, nível de voo 360 via Polícia 50. Decola a pista 10, mantendo reta a decolagem até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Após curva à direita, perfil de subida da El, Leda após Leda, Ildis. Controle 1 no 9.8. Boa 1 no 8.6, acione o código 5536. Autorizado para Vitória nível 360 via 8, visto 50, decola da pistão no 0, mantém a reta de decolagem até 2000 pés ou terceira milha, após curva direita, Sanadel, Leda após Deus, chama em 19.8, torre 18.6, acionado 5536, centro da Quebec, azul 4089. Papá Romeu Charlie, autorizado subida ao nível 085. 085, proa de conquista, Romeu Charlie. Proa de conquista. Romeu Charlie, 1, 2, 3, 4. Bravo. Está autorizado ingresso e decolagem no 130 com 10. Autorizado ingresso e decolagem no 130 com 10. Esquerda, até pro 130, reposte localizador. Para 2000, esquerda 130, vai repassar o localizador, pioneiro no 1. Está autorizado a final do ILS, pioneiro 19. Autorizado final do ILS, pioneiro. Controle Salvador, bom dia, Azul 4033, nada El, passa 2000. Fala meu Charlie, controle. Tower Goa 9, 41, 2 miles, out of market, landing gear done in check, established in ILS runway 10. Banana 41, report to you out of market. Wilco, Goa 9, 41. Autorizado. Está presente para o Andai, Azul 4033. Papá Romeu Charlie, controle. Prossiga. Mantenha 2.500 pés, 2500 pés, Papá Romeu Charlie. Formação de tráfego, 11 horas, 9 milhas, 1 oposto, cruzando 7.500 em descida, Bank 737. Papá Romeu Charlie. Vai manter 2.500, Romeu Charlie. Gol 754, tráfego 11 horas, 7 milhas e meia, rumo oposto, mantendo 2.500 pés no César 210. Ok, cliente, gol no 754. Gol, corrijo, web 6741, chame Recife. 1-3-3, decimal 25, alterna 1-2-5, decimal 1, bom voo. Tá 3660, sua identificação, visão 050, vigilância e chegada marca. 3660, confirme. Para o 50, chegada maré, vigilância. 50, maré, vigilância 3660. Muito boa tarde, é o Papa Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, boa tarde. Mantenha as condições visuais 500 pés. Confirme, apenas sobrevoo ou pousa no litoral, senhor? Pouso no Costa Azul, Grupo Zulu. Reporte visual com local de pouso, Romeu Oscar Bravo. Reportará no visual com local de pouso, Romeu Oscar Bravo. 5728 Web, a informação em curso é Quebec, altímetro 013. Aprovado então para Recife, o nível de voo 330, aeroviário Upper Whisky 58, pistão 0, decola mantendo reta até cruzar 2000 pés ou a terceira milha, após iniciar a curva pela esquerda, perfil de subida Tucajama, transição Caju, controle 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, aí o código 5540. Decola 1-0. Curva esquerda 3.000 pés, Bucaracaju, informação que é 10, 3.000 aprovado, 3.058, 2500 pés, autorizado ILS Whisky, foi na Prua Serra Vita 3.66, reporte o Waypoint. Desce para 2.500, está autorizado Prua do Serra Vita 3.66, autorizado ILS Whisky da 10, gol no 754. Azul 4033, controle. Prossiga. Controle Leos informa que Leos opera abaixo dos mínimos visuais, portanto, está sem condição no momento de se aproximar, sem previsão de melhoria das condições. Ele informa suas intenções. Aguarde. Colega, está feio lá mesmo, a gente se arremeteu de lá agora há pouco. Quem modulou? 234. Vamos lá. Afirma, 085, Papa Romeu Charlie. 085, controle com 1754, está efetuando um desvio à direita. Está mantendo aí a proa do Sierra Victor 369 após 366. Copiado, 1754, desce 2500, reporte estabilizado localizador. Desce para 2500, reportará estabilizado localizador, gol 1754. Vai 6721, sua indicada. 2509, 6721. Redução 2209, 6722. 2209, 6722. Só vai cumprir o perfil da subida Gol, Leval após Leval, aí sim direto conquista. Decolagem pista 17, com curva pela direita. Controle 1198, por 1186, 5534, mais seu gol, seu código. 130 graus, 08 nós. Atualizado pouso, pioneiro no 1. 3-3 controle. Azul 4033 controle. O 4033 vai, a intenção é prosseguir e esperar lá mais próximo, fazer alguma ordem em alguma posição mais próxima. Recebendo a informação que abriu o visual lá agora. Então prossegue. Gente. Tá. Esquerda via Quilo, táxi via pátio 3 até o pátio 1 no portão de número 7. Ativo, então Alfa Quilo, pátio 3, se segue pátio 1 no portão número 7, gol 994. Web 6721 sem restrições em tato, desça 4 mil pés, ajuste no 013. 4 mil no 013, sem restrições em tato, 6721. Papa Romeu Charlie, seu estimado de pouso. Romeu Charlie, no pouso 1600. 1600, copiado. no 8 do Carneiro. Pioneiro 117, frequência livre, está assinado. Paulo Salvador, boa tarde, Gona 754, Zona Toca. Boa noite, 06, de Aracaju, 190, só um instante para Copa, já temos aprovado. Gono 754, ingresso à esquerda, via Quilo, pátio 3, chame para ingressar no pátio 1, no Gono 754. Esquerda, Quilo, pátio 3, cruzará, ingressar no pátio 1, no Gono 754. Olá, solo 5728, é pronto contato com 40338, Renato Salvador. 4038, aqui no alternado, fica o 175 da tripa à sua direita, no ponto de espera, número 2286, altímetro 1013, boa viagem, 5728. O azul 4089, pode prosseguir o táxi via Pátio Juliette, será o... Número 3, para a coragem. Altímetro 1013, vou viajar azul. Segue via Alfa, Juliette, ao contrário, que é Juliette e Alfa. Na Alfa, por 18,6, vou viajar. Juliette,